Cheiro 46, página 411, capítulo 30, Encurtada. Mel, chamou novamente com uma esperança que ele não desejava, a dar colorido à sua voz. A minha respiração ficou presa num outro soluço, já em fase de rescaldo. Tu sabes que era para ti, Mel, tu sabes isso, e não para, para aquilo. Sabes que não era aquilo que beijava. O soluço seguinte saiu com a força de um gemido, porque não conseguia manter-me em silêncio. Tentei reter a respiração. Mel, se estás aí? E calou-se. Melanie odiou o se. Os pulmões lançaram bruscamente um outro soluço que me fez sufocar. Amo-te, disse Jared. Mesmo que não estejas aí. Mesmo que não me consigas ouvir. Amo-te. Voltei a reprimir a respiração, mordendo o lábio até fazer sangue. A dor física não me distraiu tanto como pretendia. Do exterior da abertura, fez-se um silêncio que se propagou ao interior, logo que me deixei dominar pela melancolia. Apurei o ouvido, concentrando-me apenas no que conseguia ouvir. Não queria pensar. E não ouvi qualquer som. Estava torcida, na posição mais insuportável. A minha cabeça encontrava-se no ponto mais abaixo, com o lado direito do rosto a roçar o chão duro da rocha. Os ombros moldavam-se em volta de uma caixa amassada, com o direito mais elevado que o esquerdo. As ancas viravam-se em sentido contrário e a barriga da perna esquerda encostava-se ao teto. A luta com as caixas deixara-me algumas contusões. Sentia-as a crescer. Sabia que tinha de encontrar uma forma de explicar a Ian e a Jamie que provocara isto a mim própria. Mas como? O que ia contar-lhes? Como podia dizer-lhes que Jared me tinha beijado para fazer um teste? Como se aplicasse um choque de eletricidade a um rato para ver como ele reagia? E por quanto mais tempo me iria aguentar naquela posição? Não queria fazer qualquer ruído, mas sentia a coluna prestes a estalar a qualquer momento. A cada segundo que passava, a dor era mais intolerável. Não conseguiria aguentá-la em silêncio por muito tempo. Já sentia um gemido a subir-me pela garganta. Melanie não tinha nada para me dizer. Calara-se, a remoer a sua própria consolação e fúria. Jared tinha finalmente falado com ela, reconhecido que ela existia. Dissera-lhe que a amava, mas fora a mim que beijara. Ela tentava convencer-se de que não havia motivo para se sentir ferida, tentando acreditar em todos os argumentos sólidos que lhe diziam que aquilo não era o que sentia. A tentar, mas sem conseguir. Conseguia percebê-lo, mas tudo era coordenado a nível interno. A minha hospedeira não me dirigia a palavra, no sentido pueril e mesquinho da palavra. Eu estava a ser punida com a sua indiferença. Senti uma raiva desconhecida por ela. Diferente do início, quando ela me atemorizava e eu desejava erradicá-la da minha mente. Agora, era um sentimento próprio de traição. Como podia ela zangar-se comigo pelo que tinha acontecido? Qual era a lógica? Como é que tinha culpa de me apaixonar com base nas memórias que ela me impusera, para depois ser derrotada por este corpo insubmisso? Tinha pena de a ver sofrer, mas, por outro lado, o meu sofrimento não lhe causava qualquer pesar. Ela troçava disso, humana, cruel. Pelas minhas faces corriam lágrimas silenciosas, mais ternos que as outras. Sentia a hostilidade dela a fervilhar dentro de mim. Subitamente, a dor nas costas magoadas e retorcidas tornou-se demasiado forte, a gota que fazia transbordar o copo. Uf! Resmunguei, pressionando a rocha e o cartão e começando a recuar. Deixei de me importar com o barulho, concentrando-me apenas em sair dali. Jurei a mim própria que nunca mais iria cruzar a ombreira daquela cova miserável, antes morta, em sentido literal. Comparativamente, com o mergulho inicial, foi mais difícil rastejar como um verme para sair dali. Espremi-me e retorci-me no interior da abertura, até perceber que só piorava a situação ao moldar o meu corpo como um biscoito retorcido. Recomecei a chorar que nem uma criança, com medo de nunca mais me libertar. Melanie suspirou. Prende os pés na borda da abertura e issa-te para fora, sugeriu. Fiz de conta que não a ouvia, lutando para fazer passar o tronco em redor de um canto mais aguçado. Este cravou-se mesmo abaixo das costelas. Não sejas mesquinha, resmungou ela. Isso é bom de dizer, vindo de ti. Eu sei. Melanie hesitou e depois retratou-se. Está bem, desculpa. A sério. Repara, eu sou humana. Por vezes é difícil ser imparcial. Nem sempre conseguimos sentir o que devemos, fazer o que devemos. Ainda havia algum ressentimento, mas ela tentava perdoar e esquecer que eu acabava de passar um bom momento com o seu grande amor. Pelo menos era assim que Melanie interpretava a situação. Prendi os pés na abertura e dei um safanão ao corpo. Os joelhos bateram no chão e servi-me desta alavanca para erguer as costas, libertando-as do bico. Por fim, consegui pousar as mãos no solo e impelir-me para fora, como se fizesse um parto a ferros, aterrando sobre o saco-cama verde. Deixei-me ficar ali por alguns momentos, a respirar de cabeça para baixo. Por esta altura já tinha a certeza de que Jared se for embora há muito, mas não o confirmei de imediato. Limitei-me a inspirar e a expirar, até me sentir em condições de erguer a cabeça. Estava sozinha. Tentei agarrar-me a essa consolação, esquecer o sofrimento resultante do facto. Era melhor ficar sozinha, menos humilhante. Aninhei-me no saco-cama, encostando o rosto no tecido bafiento. Não tinha sono, mas sentia-me cansada. O fardo opressivo da rejeição por parte de Jared era tão penoso que me deixava esgotada. Fechei os olhos, tentando pensar em algo que não me fizesse sentir de novo os olhos a arder. Pensar em tudo, menos no olhar de horror estampado na cara de Jared quando ele me tinha repelido. O que estaria Jamie a fazer agora? Saberia que eu estava ali ou estaria a tentar encontrar-me? Ian devia ficar a dormir durante muito tempo. Ele parecia extenuado. Kyle iria acordar em breve? Viria à minha procura? Onde estava Jeb? Não o tinha visto durante todo o dia. Estaria o Doc a beber tanto que acabasse inconsciente? Parecia ser tão pouco próprio dele. Acordei lentamente, despertada pelo estômago a gemer. Permaneci imóvel durante algum tempo, tentando orientar-me. Seria de dia ou de noite? Por quanto tempo tinha dormido ali, sozinha? Não conseguia desrespeitar o estômago por mais tempo, pelo que dei uma volta sobre o corpo para me colocar de joelhos. Deveria ter dormido bastante para me sentir tão esfomeada. Se calhar já tinha passado uma ou duas refeições. Pensei em comer alguma coisa da pilha de mantimentos que havia no buraco. Afinal de contas, já tinha desbaratado tudo e mesmo destruído algumas coisas. No entanto, pensar em destruir mais só me agravava o sentimento de culpa. Iria procurar alguns cacetes na cozinha. A somar à grande mágoa, sentia-me ligeiramente magoada por estar ali há tanto tempo, sem ninguém vir à minha procura. Que sentimento tão fútil, porque haveria alguém de se preocupar com o que poderia ter acontecido. Pelo que fiquei aliviada e satisfeita ao dar com Jamie sentado junto à entrada da grande horta, com as costas voltadas para o mundo humano atrás dele e claramente à minha espera. Os meus olhos iluminaram-se e o mesmo aconteceu com ele. Jamie levantou-se num salto, com o alívio a inundar-lhe o rosto. Tu estás bem? Exclamou. Desejei que ele tivesse razão. Jamie começou a falar sem parar. Quer dizer, não pensei que o Jared me mentisse, mas ele disse que achava que querias ficar sozinha. E o Jeb disse que eu não podia ir ver como estavas e que teria de ficar aqui, neste sítio, onde ele pudesse ver que não me esgueirava para lá. Mesmo que eu não achasse que estavas ferida ou outra coisa qualquer, para mim era difícil não ter a certeza. Compreendes? Estou ótima, assegurei-lhe. Mas estendi-lhe os braços em busca de consolo. Jamie lançou-me os braços à cintura e fiquei surpreendida ao descobrir que ele conseguia apoiar a cabeça no meu ombro, permanecendo os dois de pé. Tens os olhos vermelhos, murmurou. O Jared tratou-te mal? Não. Ao fim e ao cabo, as pessoas não eram deliberadamente cruéis para os ratos de laboratório. Tentavam apenas obter informação. Seja o que for que lhe tenhas dito, acho que já acredita em nós. Quer dizer, em relação à Mel, como é que ela está? Ficou contente com isso. Ele assentiu com a cabeça, satisfeito. E tu? Hesitei, em busca de uma resposta factual. Para mim, é mais fácil dizer a verdade que tentar escondê-la. O meu subterfúgio pareceu facultar uma resposta satisfatória àquela pergunta. Atrás dele, a luz da horta tingia-se de vermelho e começava a dissipar-se. O sol já se punha no deserto. Estou esfomeada, disse, libertando-me do seu abraço. Eu sabia que estavas. Guardei uma coisa boa para ti. Suspirei. O pão chega muito bem. Basta, Noah. O Ian diz que tu te sacrificas demais, o que só te prejudica. Lancei-lhe uma careta. Acho que ele tem razão, resmungou Jamie. Mesmo que queiramos que estejas aqui, só pertencerás a este lugar quando o decidires. Nunca vou pertencer. E na realidade ninguém me quer aqui, Jamie. Eu quero. Não o contrariei. Mas ele estava errado, embora não mentisse, ao acreditar naquilo que dizia. Mas era Melanie quem ele queria ali. Jamie não nos destrinçava como deveria. Trudy e Heidi estavam a cozer pão na cozinha e a partilhar uma maçã verde, brilhante e suculenta. Cada qual dava uma dentada à vez. É bom ver-te por aqui, Noah, afirmou Trudy com sinceridade, tapando a boca enquanto falava para mastigar o seu último pedaço. Heidi acenou com a cabeça, saudando-me, com os dedos cravados na maçã. Jamie acotovelou-me, tentando fazê-lo de uma forma discreta, indicando-me que as pessoas gostavam de mim. Ele não pensava que se tratasse de simples cortesia. Guardaram o jantar para ela? Perguntou ansioso. Sim, respondeu Trudy, curvando-se na direção do forno e regressando com um tabuleiro de metal nas mãos. Mantive-o aquecido. Se calhar agora está duro e insípido, mas é melhor do que o costume. No tabuleiro havia um grande bife de carne vermelha. Comecei a sentir água na boca, ainda que rejeitasse a dose que me tinham reservado. É demais. Temos de comer tudo o que se estraga no primeiro dia, incitou Jamie. Todos comem até ficarem doentes. É uma tradição. E tu precisas de proteínas, acrescentou Trudy. Passámos muito tempo a alimentar-nos com a ração das grutas. Até admira que todos se conservem em boa forma. Comi as minhas proteínas, com Jamie a assistir com um olhar de falcão, seguindo cada pedaço que viajava do tabuleiro para a minha boca. Comi tudo para ele ficar satisfeito, embora o estômago me ficasse a doer com tanta comida. No preciso momento que estava a terminar, a cozinha começou de novo a encher-se. Algumas pessoas traziam uma maçã na mão, que partilhavam com um companheiro. A ferida no meu rosto despertou olhares de curiosidade. Por que vêm agora para aqui? Perguntei a Jamie em voz baixa. Já estava escuro lá fora e a hora do jantar passara há muito. Por instantes, Jamie ficou perplexo, observando-me. Para ouvir a tua lição? pela entonação da sua voz, ele acrescentara ainda a palavra claro. Estás a gozar comigo? Eu disse-te que nada mudara. Olhei em redor da sala estreita, surpreendida. A casa não tinha enchido. Nessa noite, o Doc não estava presente. E o mesmo acontecia com os homens, que tinham regressado do raid. O que equivalia a dizer que Paige também não viera. Não vi Jeb, Ian ou Walter. E havia outras ausências, como Travis, Carol e Ruth Ann. No entanto, estavam mais pessoas do que teria imaginado. Se colocasse a hipótese de alguém pensar em regressar à antiga rotina, após um dia tão fora de normal. Podemos falar novamente sobre os golfinhos, a partir do ponto onde ficámos? Pediu Wes, interrompendo a minha observação da panorâmica da sala. Percebi que ele tomava sobre os ombros a tarefa de pôr a bola em jogo e que não estaria tão interessado nas relações familiares de um planeta estranho. Todos ficaram a observar-me na expectativa. Parecia que a vida não se tinha alterado tanto como imaginara. Peguei num tabuleiro de pão que Heidi tinha nas mãos e virei-me para o empurrar na direção do forno do fogão. Comecei a falar, ainda de costas voltadas. Portanto, o terceiro conjunto de avós. Por tradição, eles estão devotados ao serviço da comunidade, segundo parece. Na Terra, eles seriam o sustento da família, os que saem de casa para abastecer com os meios de subsistência. Na sua maioria, são agricultores. Semeiam uma espécie de plantas, das quais extraem a seiva. E a vida continuou.